O teu vazio se amplia a cada instante, e a tua luz no horizonte perde o foco, já que teu brilho, pensado antes ser estonteante, é fosco, findo, fraco. É que confundes verdades com suposições, e aos demais impões as narrativas de tuas ilusões. Cuidado, pois o olho da crítica, que pode não parecer claro, pode simplesmente estar no aguardo, chegando de leve, em passos ralos, podendo ferozmente te exigir reparos. Cuidado. De Jailson de Oliveira Poeses, Oco, Alto José do Pinho, 28/2/2023.